rebola o rabetão, rebola o rabetão, rebola bem gostoso o rabetão. Chama no piseiro, chama no piseiro, um boizinho estilizado. E hoje é dia de rebola na frente do paredão. Hoje é dia de rebola, de rebola o rabetão. Hoje é dia de rebola na frente do paredão. Hoje é dia de rebola, de rebola o rabetão. Que hoje é lama na frente do paredão. Rebola o rabetão, rebola o rabetão, rebola o rabetão. Rabetão, rebola, rabetão, rebola, bem gostoso, rabetão. Chama no